creme. Bolas com creme. Bom dia. Hoje abordamos aqui uma situação pela qual já muita gente passou, que é da compra de um bilhete de avião. E estes anúncios das companhias aéreas e das agências de viagens, ficamos com a ideia que viajar é baratíssimo. É mais barato viajar até à Tailândia do que fazer Lisboa-Porto e pagar a gasolina e as portagens. Pelo menos é isto que eles dizem. Tailândia, por apenas 25€. Descubra todos os segredos do Oriente e conheça mais baratas que as brasileiras. Aproveita esta oportunidade fantástica. Lisboa, Bangkok, por apenas 25€. Não inclui taxa de combustível, taxa de emissão de bilhete, taxa de publicidade, seguro de passageiro, taxas de aeroporto, taxas de segurança. Só se aplica a passageiros com mais de 95 anos. Bom dia. Eu queria comprar uma viagem a Bangkok. Ora, 10, 20, 25€. Está aqui. Ai, o senhor é tão divertido. Pois, vá, venha lá o bilhete. Pois, mas com 25€ o senhor só paga a taxa da sala de espera do aeroporto, porque o preço da viagem com todas as taxas é de 1814€. Hein? 1814€, portanto 25€ Lisboa-Bangkok. Bangkok-Lisboa já são 600€. 25 e voltar a 600? Pois, depois temos a taxa de combustível, são mais 35€. Ouça lá! E para que é que eu compro o bilhete? Isto não devia incluir já o combustível? Não. Depois temos a taxa de ocupação da sala de espera do aeroporto, mais 25, a taxa de emissão do bilhete. Taxa de emissão do bilhete? Então, vocês estão a vender uma coisa? Ainda me cobram pelo facto de eu vos estar a pagar? Pois, e depois temos as outras taxas. A taxa de aeroporto, a taxa de segurança, os seguros e as outras taxas. Olha, são tantas taxas que a gente nem sabe o que é que são. Mas a gente, pelo sim, pelo não, a gente cobra nem mesmo. Comprar viagens é assim. Atiram-nos com um preço. Isto não os atira com o preço. Fazem-nos perder tempo e dinheiro a falar com eles ao telefone. Por umas horas, antes de falar com eles ao telefone, ficamos com a ilusão de que podemos saborear o lado bom da vida. Mas depois, vai-se ver. E é mesmo só para os ricos. Vamos imaginar que toda a gente era trafulha como as companhias aéreas e que todos os preços eram indicados da mesma forma que as companhias aéreas o fazem. Vamos acompanhar um diretor de uma companhia aérea a provar do próprio remédio durante uma ida ao centro comercial. Bom dia. Quanto é que custa esta camisa? São 4€. Está em promoção. Ah, ótimo. Então vou levar. Muito bem. São 130€, por favor. Desculpa. Você acabou de dizer que eram 4. Sim, mas 4€ é só a manga esquerda. Pois a direita custa 28€, mais os botões 6€, mais taxa de abertura da caixa registadora, mais seguro em caso do senhor ser um ladrão, mais taxa de cabide, dá 130€. Olha, então não quero, deixe estar. A taxa de cancelamento são 50€. Toma lá, sua ladra! Ladra não, inspirada numa companhia aérea, tá? Tenho que ir beber um café. É um café, por favor. Você está com sorte, hein? Hoje o café está em promoção. Ótimo. Sai um cafezinho. Ah, quanto é? Ora, são 12€. Como? É, são 40 cêntimos pelo café, mais 2€ pela taxa de chávena, mais 50 cêntimos pela emissão do tique, 1€ pela colher e mais outras taxas que a gente nem sabe o que é, né? Não! Tem certeza que querem viajar? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha